calmo, aparentemente tudo normal. Mas se você pudesse ver ou sentir meu coração, saberia dessa fria solidão. Saberia dessa fria solidão. Sol, você levou meu sol, virou inverno toda a estação. Sol, você levou meu sol, fiquei vagando nessa escuridão, perdido nessa escuridão, no escuro dessa escuridão. Eu só me aqueço no teu fogo, a tua luz é meu clarão. Sem você eu sou metade, perdi minha identidade, todo dia é imperfeito, é só saudade. Meu sol virou inverno toda a estação. Sol, você levou meu sol, fiquei vagando nessa escuridão, perdido nessa escuridão, no escuro dessa escuridão. Só pra voz. Eu só me aqueço no teu fogo, tua luz é meu clarão. Sem você eu sou metade, perdi minha identidade, todo dia é imperfeito, é só saudade. Eu só me aqueço no teu fogo, a tua luz é meu clarão. Perfeito, é só saudade, só saudade, é só saudade, só saudade, é só saudade. Só saudade.